sai gai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração. Amar não são palavras traiçoeiras, alegria, mas o sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. O amor em você, seja qual for a situação, deixa quebrar. Coração de pedra, a Deus.